Meditação da Paz. Sente-se ou deite-se em uma posição confortável. Permita que o corpo encontre repouso. Feche os olhos e traga a atenção para dentro. Inspire lentamente pelo nariz e solte o ar pela boca, sentindo o corpo relaxar. Mais uma vez, inspire calma e expire soltando qualquer tensão. A cada respiração, sinta-se chegando neste instante, presente, inteiro, tranquilo. Comece a observar o ritmo natural da sua respiração, o ar que entra e o ar que sai. Um movimento constante e suave, como o balanço do mar. Sinta o corpo sendo sustentado, acolhido, protegido. Você está seguro, amparado pela vida. Agora leve a atenção para o coração. Imagine ali uma pequena chama, uma luz suave. Essa luz representa a paz interior, silenciosa, constante, amorosa. A cada inspiração, essa luz cresce um pouco mais. A cada expiração, ela se espalha, preenchendo o peito com serenidade. Sinta o calor dessa paz se expandindo por todo o corpo. Ela percorre os ombros, os braços, as mãos, o abdômen, as pernas, os pés. A paz envolve cada célula, cada parte de você. Você se torna o próprio espaço de tranquilidade. Permita-se descansar completamente neste estado. Agora imagine essa paz se expandindo além do corpo. Ela preenche o ambiente ao seu redor, o ar, as paredes, o chão, o espaço em que você está. Tudo se torna sereno e leve. Respire fundo e sinta-se conectado a essa harmonia. Não há separação entre você e o mundo, há apenas presença. Imagine agora que essa luz da paz se estende ainda mais. Ela alcança as pessoas próximas, sua família, seus amigos. Toque cada um com a intenção silenciosa. Que você esteja em paz. Que você seja feliz. Que você viva com amor. Sinta como o coração se expande quando você deseja o bem. A paz cresce quando é compartilhada. Agora veja essa luz alcançar lugares distantes. Ela se move pelas cidades, pelos rios, pelas florestas, pelos oceanos. Toca o planeta inteiro. Pessoas, animais, a natureza, o ar que respiramos. Sinta o mundo envolto em uma onda suave de calma. A humanidade em silêncio, o planeta respirando junto com você. Leve a atenção novamente ao seu coração. A paz que preenche o mundo nasce de dentro. Ela começa em um gesto, uma palavra, um pensamento calmo. Repita mentalmente: a paz começa em mim. Eu sou um canal de serenidade. Eu irradio harmonia onde estiver. Permaneça nesse estado por alguns instantes. Apenas respire e sinta-se parte do todo. Não há pressa. Não há esforço, apenas paz, profunda, silenciosa, infinita. A mente se aquieta, o corpo descansa, o coração sorri. Agora comece a retornar suavemente. Perceba o corpo apoiado, o ar entrando e saindo. Sinta os pés, as mãos, o toque do ambiente. Faça uma respiração profunda e imagine essa luz de paz permanecendo em seu coração. Ela o acompanhará para onde for. Leve uma das mãos ao peito e sinta o batimento do coração, a batida da vida, o som da paz interior. Quando estiver pronto, abra os olhos lentamente. Observe o ambiente com serenidade e gratidão. Leve essa paz para suas palavras, seus gestos e suas ações. Respire fundo e sorria. Você acabou de praticar a meditação da paz.